749,03, chame agora o controle Salvador em 120,8, bom voo. Controle 208, bom dia, 6749. Salvador, bom dia, Webjet 6749, cruzou 2 mil pés. 6749, bom dia, contato radar, sopa nível 340, perfil da EL. 340, perfil da EL, 6749. Webjet 5717, 1, 2, 3, autonomia de 4 horas, 3 horas e 45, alterna com 20. 1, 2, 3, 3, 45, confirme, táxi aprovado à direita, até o ponto superior da pistão 0, ajuste no 0 no meio, chame pronto para decolagem, ponto superior da 10, 5, 7, 7. 1016, chama pronto para decolagem, ponto superior da 0, 5, 7, 7. Táxi 5898 Web, 83 ao bordo, 3 horas, Galeão Terra. 3 horas, Galeão, confirme 083. Afirmo, 83. Copiado, senhor. Táxi aprovado via Pátio, em dia Alfa, até o ponto de espera, pistola 0, ajuste 1016. Chame pronto para o decolagem, ponto de espera 10, Web 5898. Em dia Alfa, 1016, chamarei, 5898. 5797, pronto para o decolagem? Pronto para decolar, 5797. 5797, a linha decola, pistão 0, vento 020 graus, 02 nós. A linha decola pistão 0057-17. Sete, solicita prova de grid. Aguarde. Aguarda, 6749. Objeto 6749, passa nível 150. Chama agora de centro Recife, frequência 1251. Alternando 13325, solicite a possibilidade de voar bridge. Centro Recife, 1251, alterno 13325, 6749. Foi o X 5898, pode esperar pronto. O 5898, ele mantém na direção. Eu até na 10-538. Sétimo centro, decolado ao zono 0, chama agora o controle 120, decimal 8, bom voo. Roger, bom serviço, 208. Olho, bom dia, o RZ-5717. 5717, contato radar, sobre nível 340, perfil da EL. Perfil da EL, 340. RZ-5898 autorizado a decolar pistão 0, vento agora de 080 graus com 02 nós. Gente, vai na sua vai ligar o 5898. Cuidado, não vai. 98, decolado Zuno 3, chama agora o controle 120, decima 8, chama, bom voo. 08, obrigado, bom trampo. Controle de Salvador, bom dia, web, jet 5898. 5898, bom dia, contato para radar, sobre nível 240, descida da El. Tem chance de aprovar, não é isso? Negativo, mas tem a saída. Passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 1251, no alterno 2325, boa viagem. 251-2325, bom dia, bom sexta. 1-2325, alterno. 3325. Salvador, Bom Dia, Gol 995, informação Gol. Gol 995, a sua identificação, autorizado de chegada bom, desça para 4 mil pés, está o time, estou no 0 no meio, vigilância da. 4 mil na volta, está 0 no meio, 995. Objeto 5898, passa nível 180, chama centro Recife, frequência 1251, altero 3325, boa viagem. 251-3325, boa, 5898. Sua identificação. Só mantém um contato radar 67 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 100. Vou na proa de Bonf para chegada e forma de descida, estou tirando o tono 0 no meio. Bravo, Patango da Presidente, solicita a mudança de destino, prossegue para Ilhéus. Gente, o Bravo, Patango, condições da Presidente, voar direto Coral. Relativo, direto Coral, Bravo, Patango. Voa direto Coral, Bravo, Patango. Coral, Bravo, Bravo, Patango. Exato, chegada bom, se desça para o nível 050. Ajustou o time, então 0, no meio, vigilância da. 995, deu separador de 1000 pés. Ajustou o altímetro no 096, informe no localizador. 2096, chama lá no lock, 5973. Salvador, bom dia, Rio 5973, frente do hotel. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, frente do hotel. 5973, 573, sua identificação autorizada, chegada a mais, desça para nível 050. Eu estou altímetro no 096, vislando. 050, 1096. É, informe que perdemos contato com o centro Recife e chamamos direto controle. Gente. Utilizador Gol 995. Compete aproximação, chame Torre 686, bom pouso. Obrigado. Salvador, um bom dia, Gol 995, passando o dono agora.